Olá, bem-vindo à nossa IPERJ. Hoje, feriado de Páscoa, a administração funcionará até às 13 horas. Para falar com a recepção, digite a opção 1. Para ser nosso associado, digite 2. Outros assuntos, digite 3.